Enquanto isso, na sala de justiça. Boa noite, estamos no ar mais uma vez, Sala da Justiça 44. Só para lembrar, se você não assinou o nosso canal no YouTube ainda, você pode desligar, entendeu? Vai assinar, por favor. Vamos apresentar aqui os membros do júri, Cardoso, Laguna, Ronaldo e Sérgio. Tudo bom com Salve, vocês? Salve, beleza, tudo bom. Salve, galera, é uma emoção estar no episódio 44. Não é todo dia que você está num programa que o número de episódios ultrapassa o número de espectadores. Exatamente, cara. E olha que já tem passado, já tem uns 10, pelo menos, programas que já passou. Inicia com telespectadores e número assim, depois cresce, depois eu tomo um susto, rapaz. Passa uma semana, parece que o pessoal gosta de assistir depois, cara. O número vai lá em cima. Vamos ver agora que eu tô editando a versão em áudio, né, senhor? Agora, ou vai agora, ou racha, né? Já falei do YouTube, muito importante que você assine, usa a hashtag SJMB para falar com a gente qualquer momento durante o programa, só você mandar sua pergunta, ou crítica, ou sugestão que a gente fala. Se for legal, é óbvio. Vamos começar com o primeiro bloco. O primeiro pauta do dia é um aparelho feito para cegos poderem navegar. É uma criação da Microsoft que foi apadrinhada pelo Satya Nadella. É isso, Cardoso? Não é nem que é um hardware super legal que usa beacons Bluetooth espalhados pela cidade e aí os cegos usam esse headphone que ele fica informando com um sinal equivalente a sonar e aí o cara sabe se está indo na direção certa, aí ele chega perto de um lugar interessante, o negócio avisa, mas isso não, a parte legal é que isso surgiu quando um diretor da Microsoft, que era ativista de um grupo de acessibilidade na Inglaterra, ele patrocinou um vídeo para produzir um produto conceito do que seria uma coisa assim fantástica, ficção científica, de tecnologia ajudando cegos. E aí o que aconteceu? O cara produziu esse vídeo chegou num grupo de acessibilidade da Microsoft Redmond, que na época esse indiano maluco gostou do negócio, mandou, deu prêmio para os caras, provavelmente bônus, ações que eles gostam de dar. E aí quando esse indiano maluco virou presidente da Microsoft e saiu passando facão, cortando projeto besta, tirando as balinhas da recepção, essas coisas todas. Só que quando ele fez isso tudo, ele também, caras desse projeto, falou: olha, tá aqui um caminhão de dinheiro, se vira, que era essa merda funcionando. Agora em 2015 já vai ter uma cidade na Inglaterra que vai testar um protótipo desse sistema. Olha aí. Ou seja, o nosso indiano é mão de vaca como todo indiano, mas pensa grande como todo indiano. Sim. Lógico, com 1 bilhão de habitantes ele tem que pensar grande, né? Principalmente no país dele. Isso me fez lembrar, só fazendo um paralelo rápido, uma empresa, a A-North, se não me engano, A-North, nos Estados Unidos, os caras estão. Opa, então uma vespa aqui. Parece a casa do Cardoso, os bichos estranhos aparecendo. Lá, os caras desenvolveram um Google, um óculos e tal, para ajudar o pessoal a medir olho, não sei o que, deficiência visual, né? Isso, os caras estão. Sabe onde eles testaram? Na Índia, exatamente na Índia, porque os caras lá não têm grana. 2 bilhões de pessoas no mundo usam óculos, mas 4 bilhões e meio precisam usar óculos, né? Principalmente porque quanto mais você lê, é uma coisa que foi interessante nesse assunto que o cara disse, sei lá, o brasileiro que trabalha com isso. Quanto mais você lê, mais míope você fica. Então, a tendência do ser humano é deteriorar o nervo óptico. Olha, comentarista de internet, eu posso dizer que tem visão 20 por 20. Perde tudo, cara. É uma merda. Não enxerga nada. Aí o que acontece? O que acontece é que os caras utilizaram os indianos exatamente por causa disso. Porque você tem uma grande massa e uma grande estrutura de pesquisa, né? Porque facilita toda a brincadeira. E essa brincadeira da Microsoft é legal pra caramba exatamente por causa disso. Primeira coisa, o cara teve a ideia. O nível de deficiência visual não é só cegueira, não é cegueira, não. Deficiência visual é brutal. Vai ser o Google vai ser o óculos da Google que vai funcionar, cara, porque essa porra vai ajudar muita gente. Não só o cara que tem visual. Não é só cego. Pessoas com deficiência visual básica. Por exemplo, velhinhos. Sim. Que vão perdendo a visão. Entendeu? Você vai ter. Não precisa nem ser isso, cara. Retardados sem senso de direção. Eu vivo me perdendo no centro do Rio de Janeiro. A turma que se perde, que não tem falta aquele negocinho assim, no cérebro. Se você me pergunta, se eu estiver no centro do Rio de Janeiro, você me perguntar onde fica a Rua do Passeio, eu vou ter que parar, pensar, renderizar um mapa 3D na cabeça e levar uns 2 minutos pra te dizer a direção. Se eu tiver um negócio desse. Teve um dia que eu fui beber com o Nick num bar na Rua do Mercado. Aí o mapa fica meio alcoolizado, tudo bem. É um troço absolutamente idiota de chegar. Eu usei o mapa do Lumia. Pra me guiar. Sem problema. Tô brincando. Esse negócio desse da Microsoft seria perfeito pra mim. Tá vendo? Mas é legal eles pensarem nessa ideia exatamente de beacon, quer dizer, os caras transformam os deficientes visuais em aviões, né? Simplesmente vão abre rádio farol e vai tocando a brincadeira. E aí a imprensa neurótica, desesperada, provavelmente já vai imaginar hackers invadindo os beacons da Microsoft e direcionando os cegos para destino ignorado. É, para um penhasco, como se fosse os Lemmings. Mas, voltando aqui para o nosso... Falei. Você sabe que os Lemmings não se suicidam. Isso foi uma invenção da Disney. Foi. É verdade, cara. Mas rendeu uma série de jogos divertidos. Rendeu jogos maneiros, cara. Voltando aqui ao nosso indiano favorito, né, cara? A gente tem que dizer que a Microsoft virou outra empresa com o Satya Nadella. Uma pena que ele não tenha assumido a Microsoft alguns anos antes, né? Evitava um monte de bobagem, né? Eu acho que foi na hora certa. Ele tá enxugando bastante a empresa, viu? Eu acho que ele tá dando um banho, assim, no que o Ballmer tava fazendo, mas é até sacanagem fazer isso com o Ballmer, porque... O Ballmer estava lá há muito tempo, então quando você entra numa posição como ele entrou, ele já tem... Pô, ele trabalhou com a galera de cloud, ele trabalhou com essa galera de acessibilidade, então ele já chegou com outras ideias frescas, né? E o Ballmer está mais preocupado em basquete, né, hoje em dia. Ah, sim. Não, tá preocupado em basquete, mas vai ter o time de vitrine da Microsoft, mesmo assim. Exato. O Ballmer é business demais, cara, esse era o problema. Mas o que acontece é o seguinte, para o Ballmer, aquilo era uma empresa, apesar dos 200 milhões de funcionários, era uma empresa familiar, né? É. Uma empresa carinho, né? É o pet project, né? Dele. Uhum. Porra. Ele fazia parte do pet project desde o princípio. Então fica uma coisa difícil. Quer dizer, o cara transformar num ponta de um cio, ter aquele treco todo na mão e abandonar aquele negócio. Eu não posso me preocupar com aquele núcleo, né, não sei o quê. Ele foi fundamental no começo da Microsoft e também durante as outras décadas para o crescimento da empresa. Só que quando ele pegou a rabuda de ser o sucessor do Bill Gates, aí que complicou mesmo, né? Mas ele não foi de todo mal, é. Pois é. Mas isso que ele o Ballmer é mega corporate. O Ballmer, ele foi mega, ele entrou numa fase mega corporate. Provavelmente ele foi assimilado pelos diretores e pelos VPs. E ele entrou num esquema de corporate. O que é legal, ótimo para a IBM e outras, mas não funciona para a Microsoft, aliás, não funciona para nenhuma empresa que quer ser cool. A única não empresa que funcionou isso foi com a Apple. Não funciona para o Yahoo. Funcionou com a Apple porque o Jobs caiu fora e aprendeu, né, na pior forma possível, a ser CEO. Ou seja, ele deixou de ser chefe de divisão e fazer merda e virou CEO. Ou seja, ele voltou assim, já com a cabeça formada de como fazer uma empresa fazer dinheiro. Porra, ponto. Mas a Apple se fudeu redondamente quando entrou na mentalidade corporate. Foi justamente o se fudeu de ver de maré. O cara cansou de vender água açucarada e foi não vender computador. É. Verdade. O Skype precisou o Jobs empresa. Voltar para salvar aquela merda. O Jobs e o Gates. O Gates, aliás. É o Gates. Teve muita grana do Gates para levantar a Apple de novo. Porque a Microsoft. Da verba dela. A Microsoft é corporate. Qualquer empresa do planeta é Microsoft. Só que você não, você não vende essa imagem de corporate para o grande público. É chato. Lógico, não pode. Não pode fazer isso. É uma coisa que a gente aprende quando a empresa é pequena. Como eu saí de uma empresa, comecei com uma empresa, trabalhando numa empresa há 27 anos atrás. Uma empresa familiar que era desse tamanho, que tinha 300 funcionários, hoje tem 3 mil funcionários aqui no Brasil. Tem 30, tem 27 no mundo inteiro. Tá certo que a gente foi, aspas, foi agregado por uma corporate. O mundo é outro, cara. Esquece que é outra coisa. Tudo que você pensava naquela empresinha que você trabalhava, mão na, só que camisinha, tal, só que mão no ombro, vamos tocar, muda pra água, pro vinho, em um ano. Muda tudo. Corporate aí é outra coisa. E quem a Apple aprendeu isso, então ela vive em oferecendo, dando de graça, oferecendo computador para tudo quanto é série de TV, e a Microsoft está indo atrás. Teve um episódio de Smallville que teve uma cena em que estava uma personagem, aí tinha um garoto que eles tinham ajudado lá, e aí o garoto foi para casa de uma das personagens. E aí tem uma cena que eles estão conversando e jogando Kinect. O Kinect não tinha sido lançado, ainda estava em projeto, não teve foto do imagem do Xbox, nenhuma menção no negócio. Os personagens estavam conversando e jogando um jogo de Kinect, chutando bola virtual numa tela, uma coisa assim linda. E deixou todo mundo, caramba, que legal, o que é isso? A Microsoft aprendeu a fazer o merchan, o meu merchan nessa época. Entendi. Coisa como coisa que a Apple faz. A Apple não. Ninguém chega. Olha meu iPhone, meu iPad novo. Teve uma vez que a Apple fez isso. Foi no episódio do Criminal Minds, em que do nada entra Garcia. Ah, hoje não temos mais papel. Tome, cada um está com um tablet, não sei o que, e sai distribuindo iPads. E aí todo mundo, nossa, que legal. Ficou uma coisa super falsa. Tipo novela da Globo. Exatamente. O oposto do que normalmente acontece e do que a Microsoft fez no episódio do CSI. Que, na verdade, nem foram eles. O pessoal do CSI, que foi na Microsoft, viu uma apresentação do... Surface? Não, não foi do Surface, foi do Photosynth. Lembrei. Nossa, que legal! Isso existe! Podemos usar num programa? Aí o pessoal da Microsoft, olha, se vocês insistem... E aí fizeram um episódio do CSI em que eles pegam... O crime ocorre numa festa, eles pegam os celulares de todo mundo que está na festa... E montam. Todas as fotos, jogam num Surface e aí você tem o cenário 3D usando todas as imagens. Acho que foi a primeira vez no CSI em que uma tecnologia real foi usada sem exagero. Essa Microsoft é legal. Só que essa Microsoft não dá resultado na planilha imediatamente. É muito pesada, né? Ela está muito pesada. Então, ela corporate, vamos dizer assim, o corporate dela, legal. O corporate está interessado em margens. Margens, vendas e margens. Os caras têm uma margem desgraçada, porque tu quanto é empresa, tu quanto é empresinha pequenininha, está usando essa porcaria, está usando o Microsoft, querendo ou não querendo, está pendurado nesse mundo. Existe um mercado imenso atrás dela, quer dizer, querendo ou não querendo, os outros tomaram um pedaço, mas eles continuam com 70%, 80% do mercado, cara. Que outras? Infinidade de dinheiro. Que outras? Qual sistema operacional desktop você tem hoje em dia? Então, eu estou falando, desktop esquece, né? Desktop está inteiro. Desktop esquece, você tinha os netbooks, quando surgiram os netbooks, o Linux teve chance de tomar o mercado. Se foram incompetentes, não conseguiram. Mas espera aí, Cardoso, A Apple tem uma margem. O desktop está morto, né? Esqueceu? O tablet vai matar o desktop. A Apple tem um mercado legal, mas a grande vantagem é que você pode rodar qualquer coisa nele. Você pode rodar um emulador e executar suas aplicações no Windows no desktop, geralmente. E aí você precisa do Windows também. E o ano do Linux, todo mundo sabe, vai ser só ano que vem. É verdade. É o ano do Linux, sempre o ano que vem. Bom, falando ainda da Microsoft, mas mudando um pouquinho de tema, hoje foi lançado o Lumia 535, que É o primeiro sem a marca Nokia estampada. É um fim de uma era, não é? O que vocês acham? É, a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Mas ainda assim é triste você ver isso. Você pegar um Lumia pela primeira vez, não ter um Nokia estampado, ter só um Microsoft na carcaça. Mas esse aparelho, apesar de ser de entrada, é bem bom, viu? Pelo que eu tava vendo nas especificações dele. Não tem mais bobo na brincadeira, não, cara. Não tem, acabou isso aí. As empresas vão parar de lançar aqui 300 e poucos modelos de telefone já, viu? Uhum. O que eu tenho reparado... A Samsung não vai continuar lançando. A Samsung é foda. A Samsung é foda, mas é assim, o que eu tenho reparado é que tirando a Samsung, que ainda fabrica muita porcaria, a maioria não, dos fabrica coisas legais também, né? Só pra gente não sair crucificando a Samsung. Mas quando a gente parte pra dispositivos de entrada, é só porcaria. A Samsung não sabe fabricar produto de entrada, não tá preocupada em fabricar produto de entrada bom, entendeu? É complicado. Agora, as outras fabricantes... Desculpa, eu quero te cortar. Já te cortando, não sabe brincar, não desce pro play, né, Ronaldo? Tipo isso. Mas é assim, a LG, a Motorola principalmente, e outras fabricantes, no que diz respeito ao Android de entrada, estão caprichando muito. E a Nokia, a gente sabe, quer dizer, a Nokia, a Microsoft Mobile, a gente sabe que eles têm, desde o 520, apresentado bons produtos de entrada. O que acontece com esse 535 aqui? Ele recebeu alguns upgrades consideráveis. O primeiro que dá para chamar, que é o mais evidente, é que pela primeira vez é um Lumia de entrada com duas câmeras. Até então, eles só se focavam com uma câmera só. Agora ele tem duas. Uma grande angular na frente, que é a selfie phone, e uma com um ângulo com alto foco na traseira, as duas com 5 megapixels. A tela saltou de 4 para 5 polegadas. 8 GB de memória de espaço interno, antes o 530 era só 4 GB, a RAM foi de 512 para 1 GB, o processador ainda é o mesmo, é o Snapdragon 200, quad-core de 1.2, aí você para e pensa, é um quad-core, um modelo de entrada, não tem mais esse negócio de dual-core, agora quad-core é básico. É, a única possibilidade longe de colocar dual-core é a Apple mesmo. Mas a Apple enxuga o processador dela. Eu achei engraçado desse aparelho que a câmera frontal é melhor do que a câmera traseira. Ou seja, a câmera frontal tem uma grande angular. Ela é feita para tirar aqueles selfies de estilo Oscar, né, que foi tirado com o Samsung. Uhum. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu nunca vi um Lumia ruim. Todos os Lumias que eu testei, que eu peguei, os mais baratinhos, eles eram mais grossos, eles eram mais leves, eles eram de plástico. Uhum. Só que em termos de desempenho, nenhum deixava a desejar. A Microsoft está fazendo com o Lumia o que ela não fez com o Windows Mobile. Ela tá exigindo um mínimo de performance de todo mundo que faz aparelhos com Windows Phone, e uhum. Isso é excelente. É, mas no caso do Lumia, ela tem que exigir de si mesma. Agora não tem nem mais a Nokia para... Não, mas o Lumia, HTC, todos eles eram bem decentes. Sim. Ah, o Active S eu defendo, viu? O Active S é o único celular Samsung, Windows Phone, que, olha, funciona perfeito, viu? Windows Phone 8, beleza, cara. Agora, olha, eu acho que o Active entra na categoria que ele é o único Samsung com Windows Phone bom, porque o hardware dele é baseado nos de ponta da Samsung. Pelo menos o último Active que saiu era baseado no S4. Eles pegaram o S4, tiraram o Android, puseram o Windows Phone e chamaram de Active. Então... Eles não têm muito o que errar, porque o hardware é bom. O que vocês acham? É, eu fico feliz de ver que a Microsoft tá honrando assim, a tradição do Lumia, de aparelhos uhum. bons, como o Cardoso falou. É, eu acho que esse aparelho é muito, muito, muito bom assim, para o que ele se propõe. É, o que eu falei lá no meu outro post, lá no meu outro blog, que vocês escreveram lá no meio bicho, eu escrevi no outro blog. É, ele, em momento nenhum, ele tenta ser uma coisa que ele não é. Ele é um isso. aparelho totalmente honesto, então ele vai custar barato. É, eu acho isso digno de palmas, então por isso que a gente está falando do 535 aqui, embora não seja nenhuma maravilha em termos de especificações, ele é muito honesto. E nem assim, tem um mandado para a gente testar. A única coisa que eu posso falar com respeito ao Lumia... A Nokia só manda coisa para o Cardoso testar, gente. A única coisa que eu posso falar sobre o Lumia... A única coisa que eu posso falar sobre o Lumia e Microsoft funcionando foi uma experiência que teve lá no escritório. Como sempre, tem a nível de diretoria, os caras lá no gerentão, aquela coisa toda. Todo mundo recebendo iPhones na mão, né? Uhum. Uma base de iPhone, blá, blá, blá. Aí a turma um pouco mais assim, então, aqui, todo mundo com Android, beleza. A rapaziada, a garotada que não recebe birosca de nada, de repente eu li assim, todo mundo de Lumia na mão. Por quê? Ah, porque esse Windows é bom, é legal esse Windows. Entendeu? E, cara, chapado, todo mundo de Lumiazinho na mão. Opa, deu pra sacar o seguinte, a relação custo-benefício e produto e software funcionou pra essa turma, né? E Android eles odeiam, da mesma forma que eu odeio Android. É uma bosta essa porcaria. Não, a gente não vai falar isso aqui. Eu não tenho do que reclamar de Android, cara. Eu sou usuário Android desde 2011. Android tem que funcionar. Já que eles foram oferecendo Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, tem que funcionar todos. Então não oferece coisa que não funcione, porra. Não, olha, esse papo a gente já falou muito aqui, Sérgio. Tá, chega, esquece. Pronto. Usa um tablet Android de menos de R$1.000. Não, eu usei um de 500 e ele... Falando nisso, só pra falar nisso, ó, tá vendo isso aqui na minha mão? É. Caiu o rótulo, não. Isso aqui é que cerveja é um teste. Não, não é um Galaxy Android. É uma cerveja teste, tá? Tiragem teste de uma nova fábrica de cerveja. Um amigo nosso, um conhecido nosso, tá? Fez. E ele me mandou uma caixa de teste. Uma é diferente da outra. A caixa inteira. Vou experimentar a primeira. Cerveja pessoal, você já sabe. Cerveja pessoal, você já teve. Pode procurar. A gente postou no meu bi. É verdade. Cerveja pessoal. É verdade. Inclusive, a gente vai fazer uma cerveja com rótulo do Meio Beat. A gente vai fazer uma cerveja especial com rótulo do Stallman e vai ser um sucesso, cara. É, sim, a primeira cerveja com gosto de casca de unha. É bom. Vamos adiante. Podem procurar na internet Richard Stallman. Comendo cascão do pé. Não, vamos manter o nível do programa. Meu bicho tem que ser cerveja meio beer. Não, hoje eu não estou bebendo, mas geralmente eu estou bebendo aqui também a cerveja que a Beer Planet manda pra gente. Pode falar o nome da cervejaria do teu amigo aí, Sérgio. Não tem nome ainda. Não dá pra falar o nome ainda, não. Tá. Manda pra gente, mas, quem, cara? Manda que a gente testa. É, a gente faz um review. Essa aqui a gente novo. Quem? A gente quem, cara pálida? Só toma gin. Vamos. Próxima pauta é o Fusion 7.5 disponibilizado de graça para download. O Fusion é um software muito foda, cara, e muito legal tá sendo realmente totalmente gratuito. É gratuito mesmo? Como é que é isso? É gratuito mesmo. Fiz uma moleque para baixar hoje. Só para leitores do meu beat. Gostou, Sérgio? Gostou? Gostei. Só que eu não consegui baixar porque eu não tenho nenhum hardware PC que aguente o rojão. O meu Deusinho é muito ruim. Ele é tão pesado assim? Não! Não é que é pesado, é vídeo, desgraçado, porra. Ah, tá. Eu tenho um Deusinho, notebook, Deusinho, velho. Se eu botar qualquer coisa de vídeo nele, ele trava, porra. Mesmo com 8 de memória. Tem 8 de memória, mas mais do que o notebook, mais do que o MacBook, mas... Cadê? Deixa eu te dizer aqui. Cara, o meu... Eu tenho um Athlon, um Phenom 2 X4, 3.4 GHz, 8 GB de RAM, roda chupetinha. Vou testar, então, porque é um PC montado bem velhinho. Eu fiz uns testes hoje de motion tracker, estabilização de imagem. É diferente do notebook. O notebook é muito ruim. O cartão de memória de vídeo dele é uma bosta. É integrado, não aguenta nada. O problema de notebook é esse. Não tem jeito, cara. Esquece. Não dava nem pra testar. Agora, a garotada lá perto de mim, que eu já falei, perguntei assim: vocês têm um notebook? Vocês têm um PC bom em casa? Tem, por quê? Ó, tá de graça. Porra! Olha o preço dessa porra aí, $1,000. Aproveita, cara. Se não baixar agora, nunca mais. E olha, o troço é bonito. Esse programa. Esse programa é bom pra caralho. Qual é efetivamente a diferença? Ele é tudo menos. Ele não é um editor. Ele não é editor de imagens. Ele não é um editor de vídeo. Ele não é pra você sair cortando vídeo, fazendo transição. Ele é pra você, por exemplo, pegar um vídeo feito numa câmera de mão, de uma paisagem passando, e aí você estabiliza aquele vídeo para parecer que ele foi feito num tracking retinho, e aí você insere um modelo de nave espacial em 3D que você baixou de um outro programa, ele renderiza aquele modelo, e aí você coloca bolas de plasma sendo disparadas daquele modelo, explosões e chamas saindo de pontos na sua tela. Dá para fazer Star Wars. Dá para você fazer um Star Wars nele brincando. Sabe filmes que usaram ele? Nossa. Thor, Vingadores, Avatar. Caramba. Olha. A coisa é tão legal que esse bichinho, que a versão free tem limitações. Uhum. Entre elas, você está limitado na resolução. No máximo, você pode fazer Ultra HD, que é entre 4K e 8K. Cara. Se você tiver a versão full, você pode fazer vídeos até 32.000x32.000. Ah! Olha aí, cara. O troço é lindo. É, tem um efeito neles. O que acontece? Tem um vídeo, não tem um vídeo? Uhum. Aí você aplica uma transformação 3D. O seu vídeo passa a aparecer em um plano 3D. Aí você projeta parte. Aí você pega uma câmera e aquela câmera passa a projetar aquele vídeo. Aí ele aparece no chão e numa parede. E aí, de repente, você começa a andar em 3D dentro do vídeo. Você passa a ter perspectiva. Entendi. É uma coisa assim, maligna. Você tá vendo, você tem um vídeo e aí tem um cara chato que aparece no meio do vídeo dos seus filhos na festa, e aí tem o Herbert lá olhando os filhos o tempo todo, e você não quer o Herbert. Beleza, você marca uma máscara no Herbert e manda ele remover o Herbert. Você substitui, você apaga elementos da imagem. Cara, tem milhões de coisas que esse Fusion faz. E é de graça, e na internet tem milhões de tutoriais, no YouTube principalmente. Pô, excelente. Então, porrada de esse softwarezinho aí, que é meio babaca, né? Aparentemente é meio babaca, ele faz, além de tudo isso que o Cardoso falou, de Java 4, essa ferramenta é utilizada profissionalmente, sim, tá? Mesmo que tenha pós-produtora, pulou de alegria hoje, ele falou assim, oba, vou ganhar uns troquinhos aí. Esse é utilizado diretamente em filmagem, esse treco, para os efeitos de takes, tá? E é pesado, máquina, é ferramenta de primeira, pode tocar o pau aí, garotada, baixa pau nessa história aí. O que, que eles estão precisando? É de garotada que pilote essa merda, por isso que eles estão destruindo gratuitamente. Verdade. Esse é o negócio. É isso aí, vamos adiante, então, pô, fica a dica para baixar o Fusion, entra no post do Meio Beat aí que você vai saber como baixar o Fusion. E vamos agora para os jatos brasileiros, mas o post do Cardoso, parece que acabou finalmente o processo interminável da compra de novos jatos, e eles vão ter uma tela gaúcha, é isso, Cardoso? Como é que é? Além de... idealmente era para nacionalizar o máximo possível, E ser produzido aqui. Mas como a gente não tem tecnologia, a gente teve que importar do Rio Grande do Sul. É o nosso país vizinho. Já saiu no bairrista, né? Já saiu no bairrista essa altura. É uma empresa do Rio Grande do Sul, que foi comprada por um grupo israelense, e é afiliada da Embraer, que é a principal contratada do projeto do Gripen, e ela vai fazer as telas do Gripen NG, que é ao contrário daquele padrão que todo mundo vê de avião, você tem três telas principais separadas com aquele monte de botãozinho. Ela vai ter um telão de 18 polegadas inteiro. Nossa. Aí sim. E é um troço tão avançado que o F-22 não tem isso. Só o F-35 tem isso. Olha aí. Aí sim. Se a gente já tem tela. A gente já tem tela touch funcional, pra que, que você vai entuchar o avião de botões? O Elon Musk já não tava apontando pra esse caminho, já com as naves dele? Fazer tudo touchscreen? Exatamente. E quanto mais botão, mais ponto de falha você tem. É, se bem que tem aquela questão do equilíbrio de sempre da curva 1, né, o Cardoso? Quanto mais coisa concentrada numa única tela, o risco de se a tela pifar, você perder tudo, maior também. Então você tem que achar um equilíbrio entre os dois processos. A redundância sempre é boa, principalmente em caça. Aqui comentou no Twitter falando que se explode um antiaéreo e o fragmento entra no cockpit, acerta o LCD, O cara perde todos os instrumentos de uma vez. Aí eu respondi pra ele, falei, meu amigo... O LCD dele, se o cara sentar e entortar o LCD ou cair no chão... O que eu respondi pra ele, certo, foi o seguinte, se o fragmento entrar no cockpit, a coisa já tá complicada de qualquer maneira, né, meu amigo? Já saiu voando. Não, isso é muito legal, isso é muito legal porque tem todo esse Brasil que, e essa empresa, a El Sistemas, ela não faz só essa, não tá fazendo só essa tela, ela tem 30 anos e ela faz, ela tá fazendo um monte de aviônicos do KC-390, ela tá fazendo as reformas do... fez as reformas dos F-5, tá fazendo o upgrade dos A4 da Marinha. Então eles têm um puta know-how nessa área. Também desenvolvem drones e estão desenvolvendo microsatélite militar. Olha. Ah, é? Tipo aqueles Uma das coisas que o pessoal pouco sabe é o seguinte, por exemplo, a Embraer, quando ela recomeçou, né, como quase uma empresa privada tal, e teve toda a remodelação, ela saiu contratando uma série de pessoas. Contratou conheci pelo menos duas designers que foram contratadas por eles. Essas duas garotas deram a base toda para a questão de panelização e a parte de interiores de avião. É, top 7, começando com um post muito interessante sobre o que a Marvel vai fazer com o rapaz que deixou vazar o teaser trailer, na verdade, de Avengers 2, A Era de Ultron. Cardoso, essa imagem aqui representa bem o que vai acontecer com o cara, não? Não, na verdade, a imagem que representa o que vai acontecer com o cara... é de um filme da Mônica Bellucci, Irreversível, mas não pode ser mostrado nesse caso. Mas como é que vão descobrir que exatamente quem é essa pessoa? Você fala no post que é alguém que você acha que alguém é. Olha, eles vão processar o Google, vão exigir que o Google entregue os IPs e informações de acesso do sujeito que está no... que postou os vídeos, e depois... eles vão atrás. Aí eles vão processar as operadoras de internet que dão acesso àquele cara e aí vão chegar no sujeito. Claro. O vídeo foi liberado em alta qualidade, né? Não foi tipo baixa, não, né? Quando surgiu a primeira vez. Não. Foi baixa. Foi baixa. Saiu em baixa. No final da noite, a Marvel soltou em alta. Entendi. E aí, exatamente. Saiu em baixa, e aí todo mundo saiu passando, e saiu copiando, e saiu mostrando. A Marvel ficou puta porque ela ia passar no intervalo do Agente da S.H.I.E.L.D. Tava tudo prontinho, né? É, então. Não ia demorar muito, né? Porque passou no sábado e o Agents of S.H.I.E.L.D. passa na terça, né? Ah, mas perde dinheiro, né, cara? É, com certeza. Não, pô, a grande sacada era que era pra alavancar o Agente da S.H.I.E.L.D. Uhum. É. Era pra botar mais gente assistindo o negócio, aumentar a audiência, e o cara de pura babaquice faz isso. Não é o filme, cara. Ah, é o filme inteiro. Aí eu até entendo. Mas, porra, aí a tentação é muito grande pro cara resistir. E o que o cara ganha com isso? Absolutamente nada. Vai ganhar uma carcada da Marvel, isso sim. Não, o que vai acontecer com ele é que nem aquele treinamento lá pro aquela lavagem cerebral da Hydra. Vai ser só isso. Vão não, fazer aquela uma... Aquela é suave ainda. Dá pra ser pior. Mas é assim, cara. É... nessa brincadeira, a Marvel deve ter perdido muita audiência pro Agente da S.H.I.E.L.D. e, consequentemente, perdeu dinheiro. Então, uma coisa é quando você faz como o Cardoso já escreveu antes, um vazamento controlado. Quando a própria empresa divulga material já finalizado, já arte finalizado, tudo mais, com um título de vazou, mas não, é um vazou que não vazou, né? A outra coisa é quando um cara de dentro da empresa pega um vídeo, solta de sacanagem pra ferrar uma estratégia da empresa, porque aí... É, exatamente, só isso é de putaria mesmo, né? Exatamente, não é nem um Snowden da vida. Não é nem um Snowden da vida, o cara não tem nenhuma justificativa ideológica pra fazer isso. Não tem, foi por... Foi For the Luz, e por For the Luz ele vai dançar bonito. Ele foi nadar na pia do McDonald's, né? Aquelas coisas. Exatamente. Tipo isso. Caramba. Vamos em frente, então. Só uma última coisa. Falando do só pra concluir, o trailer é muito foda. Nossa, que pariu. Absurdo, absurdo. Pra quem não viu, eu fico jogando dinheiro pra tela. Nada acontece. Foda, velho, foda, vai ser difícil aguentar até abril, mano, pra ver isso aí. Fica muito foda. Olha pelo lado bom. Novembro não existe, novembro já tá quase acabando, dezembro não existe, janeiro é ressaca, fevereiro é... Carnaval. Março é 28 dias e cai, março é carnaval. É verdade. Estamos praticamente no, na premiere do, do Vingador. Só pra deixar agora bem claro. Agora eu vou dizer uma coisa. Fala aí. Não, só pra andar nessa história dos Vingadores, que é fazer um contraponto, coisa de velha, eu vou fazer o quê? Quando eu era garoto, ele lia Marvel, DC, essas coisas, que na época não era Marvel nem DC, pouco me importava quem era um, quem era outro, o negócio era super-herói, tava muito divertido e tal. Então, lia tudo. Eu lia tudo, né? Tinha tudo que tinha direito de quadrinhos, na minha época era gibi, não era quadrinho nem comic, né? Uhum. A gente rachava pau de ler tudo. A minha última coleção, assim, a última coisa que eu li mesmo, querendo ler, não foi o... como é que é? Foi, acho que foi o Batman. Foi o Batman do Frank Miller. Foi a última coisa que eu comprei. Assim, que isso, cara? Aí, você não comprou o Watchman? Ah, não. O Watchman também. Foi, os dois foram na mesma época. O Watchman. Acho que o Watchman foi logo depois. Eu comprei pra comparar. É, foi isso mesmo. Eu comprei pra checar e também não colou muito, não, tá? Então, já não tinha mais idade. Podrão. Pra mim, não existe essa história. Guerra Civil inteiro, li essa porcaria inteira, tanto que todo mundo falou. Eu baixei Guerra Civil inteira, cento e poucos volumes, li essa porra inteira de cabarra. Uma merda, uma porcaria. Essas porcarias, esses filmes todos que saem, vocês vêm, assistem, porra, todo mundo comenta. Eu deixo passar 6 meses, 1 ano, vou na locadora do Paulo Coelho, pego essa porra, boto no meu telão e assisto. Só queria deixar bem claro assim, que o meu não assino embaixo desse tipo de opinião, nem de falar mal de Watch, nem de... A locadora do Paulo Coelho a gente assina embaixo, não tem problema. Aí a gente não fala assim, que não porra assina embaixo de alguém abrir mão da experiência do cinema. Mas é muito ruim, mas é muito ruim. Eu assisti alguns no cinema, assisti Avengers no cinema. Você é não viu Guardiões da Galáxia no cinema, você não viu muito ruim. O melhor filme da Marvel. Até agora. É muito ruim. Eu me senti um velho. Eu escutei todas as minhas músicas lá, pô. Entendeu? Tá bom, não sou tão velho quanto você. Tá bom. Vamos para a próxima pauta. Eu não sei mais o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas já perdi a... A pauta número 6 é o novo jogo da Blizzard. Opa, Overwatch. Tava no banheiro, com licença. Isso é motim aqui. Vamos lá, galera. Ronaldo, conta aí pra gente. Overwatch é o primeiro jogo original, é a primeira franquia original de 17 anos, é isso mesmo? 17 anos. Caraca. É a primeira nova IP da Blizzard. Quer dizer, nova, se a gente colocar o Hearthstone no meio, a gente pode até considerar. Só que ele é dentro de Warcraft, né? Então não conta. Então acaba que não conta. Então, completamente nova é o Overwatch mesmo. São 17 anos. Ele foi desenvolvido como um jogo, um first person shooter, né? Um FPS cooperativo entre dois times que se enfrentam numa arena. É, pensa assim, é um Team Fortress 2 mais refinado, pra quem já jogou Team Fortress. É, o princípio é o mesmo, os personagens foram desenvolvidos da mesma forma, cada um vão ter características e habilidades próprias, só que particularmente falando, eu acho, o acabamento que a Blizzard dá pros jogos, ela é muito mais refinado, tá um pouco, a Valve tá bem ali, porque a Valve também é outra que gosta de ficar lapidando os seus games durante anos a fio antes de lançar. Mas a Blizzard já faz isso há muitos anos, e eu particularmente achei que esse Overwatch tá muito bem feito, ele tem o potencial para ser um jogo do estilo de Team Fortress muito bom, muito divertido, com as habilidades e os poderes especiais que cada personagem tem, vão abrir estratégias suficientes para o jogador poder virar uma situação de uma hora para outra, então cada partida poderia ser aí completamente imprevisível. Então esse jogo tem tudo para ser um dos mais divertidos que a Blizzard fez nos últimos anos. Até pela pressão mesmo, igual é o Team Fortress 2, que igual é o Left 4 Dead também, que tem muito disso. Eu particularmente eu acho que esse jogo vai longe. Tem potencial para divertir muita gente e, cara, ser bastante popular. Olha, segundo o que eu li no Tumblr, lá vem. Esse jogo é problemático. E o vídeo desse jogo usa as mesmas vozes racistas da Pixar. Eu não sei porque eu ouvi em português. Ó, eu não falo muita coisa com respeito a esse tipo de jogo, FPS e tal, porque pra mim isso aí é tudo coisa de geração Metiolate sem que não há. Cara, qual jogo que você gosta? Não é possível, você não gosta de jogo? Eu tenho quatro irmãos. Somos quatro irmãos, os três mais velhos são muito próximos, um ano e pouco de diferença. A gente fazia isso ao vivo, espingardinha de chumbo, uns calçadinhos, só valia da cintura pra baixo, dava na perna do cara. Meu. Então você deve curtir paintball, né? FPS na telinha, fica pê. Ah, pô, vai pra real, vai pro paintball, então. Paintball tá certo que nossa brincadeira durou 2 dias. Na terceiro dia, meus pais apanham, todo mundo apanhou, nunca mais. Então, a única coisa que a Blizzard não esclareceu é como que vai ser o modelo de negócios desse game. Eu, particularmente, acho que ele vai seguir o estilo do Team Fortress 2. Ele vai ser gratuito, com microtransações, venda de itens, armas, talvez de personagens, porque é o que tá fazendo dinheiro hoje em dia. Em vez de você vender o game completo, você fornece o game e a Blizzard entende muito bem de fazer dinheiro, né? Vamos combinar. Cara, isso... eu queria entender esse mundo gamer, porque essa porra fatura tantos bilhões de dólares, e pra ganhar dinheiro nesse treco deve ser simples, não é possível. Não é simples, cara, não é simples. É simples, sim. É simples. Se você assistir o último episódio de South Park, você vai entender tudo. Eu sou meu freemium! Exatamente! Eu vi sobre os jogos freemium. E mium é um radical latino que quer dizer not really. Not really. Boa. Cara, esse episódio ficou muito bom, cara. Mas é bem por aí. Mas eu acho que eles destrincharam toda a estrutura dos jogos freemium. Todo o esquema de você dar gratificação imediata, de você bajular o jogador, de você incentivar o cara, vai, você vai conseguir, você precisa agora construir mais 5 castelos e não sei o quê. E todo o esquema do freemium... Acho que é por isso que esse treco não cola na minha geração, acho que nunca iria colar e nunca vai colar, né? A minha geração nunca entrou numa dessa de troca. Faz tal coisa que a gente dá essa. Aqui, meu louco. A nossa geração só tinha duas situações de troca, que era ou troca de figurinha ou troca-troca. Eu trocava figurinha. A geração do Sérgio tá no hospital já, cara, comendo comida de canudinho, não é não, Sérgio? Fala a verdade. Não, a tua geração tá mal já, né, cara? Você é uns 20 anos mais velho que a gente, né? Mais ou menos. Eu já tô na minha... Outro dia eu escrevi isso, cara, escrevi em português pra garotada, eu falei assim, eu tô na minha sexta década, né? Uhum. Aí o cara, porra, você tem 60 anos. Eu falei, não, cara, faz as contas. Eu tenho que explicar matemática. Caramba. Já que o Cardoso tá aqui, vamos falar do assunto favorito do Cardoso, que é, obviamente, Android. Então, o Google ia matar o cartão SD no Android, é isso? E não vai matar mais no Lollipop? Por que ia matar? Qual é o sentido disso? Além do negócio de lento pra cacete. Ele não gosta de pobre? O Google já tinha removido algumas funcionalidades do SD que dificultavam para desenvolvedores aproveitarem ele todo o potencial para uso de apps, para instalar apps no cartão, ou para fazer a leitura de dados, porque eles queriam que os desenvolvedores fizessem os apps que funcionassem única e exclusivamente na memória interna. Só que agora com o Android 5.0 eles vão voltar um pouquinho atrás nisso. Eles vão reintroduzir algumas APIs que vão permitir aos desenvolvedores voltarem a trabalhar livremente com o cartão SD. Ou seja, quer dizer que vai ficar tão lento processar dentro do no hardware do telefone, vai ficar tão lento quanto o processador do SD, é isso? Eu não acho que vai ficar, porque vai depender do hardware do aparelho e também da escolha do desenvolvedor. Se não quiser aplicar, não aplica, entendeu? Mas ele vai ter as ferramentas para fazer se ele quiser. Desculpa, mas no SD é muito mais lento do que no começo do hardware. Sim, isso com certeza. Mas eu acho que houveram reclamações o suficiente para que o Android tivesse voltado atrás. Eu acho que é mais a questão de expansão de memória mesmo, de jogar porcaria lá dentro, entendeu? Pode ser. Hoje a gente tem cartões de até 128 GB, né? Ainda entuchar vender aparelhos com tanta capacidade assim, ainda é um tanto inviável, né? É assustador. Diz isso pra Apple. Assustador você ter um cartão micro SD que cabe um genoma humano inteiro. Calma, cabe? É verdade. Dá 128 GB, cabe lá dentro. Pô. Opa, pulando a pauta. Volta. É verdade. Não, mas cabe sim. Tá, tudo bem. Semana passada a gente teve o Moto Max, o lançamento dele, que ele é 64 GB aqui e o preço dele tá muito bom. Mas é uma exceção à regra, né, cara? Ainda mais no Brasil, que muitos fabricantes aqui de Android preferem só 16. Motorola que tá fugindo da regra. 8. Mas aí tá, pode ter 4, se tiver cartão. É, mas é porque aí o cartão não tem a mesma memória interna, né? Então. É uma solução paliativa, mas não é a solução, assim. Uhum. Depende dos contatos, né, cara? Depende dos contatos. Qualquer hardware externo de memória, de leitura de memória que você vai fazer, como ele não é integrado, ele é mais lento para ler por causa dos contatos registradores. Ponto. Entendeu? Aí não tem muito o que fazer. Transdutor, toda a transferência, tem todo um processo aí no meio de coisas para poder acertar as coisas. Porque aí diminui a velocidade, não tem jeito. Retroalimentação, quer dizer, você tem que alimentar o SD de alguma forma. Isso também. Então você tem toda uma perda de capacidade e eficiência nessa história toda. Então quanto mais integrado, vai ser mais adequado. O grande negócio é que está partindo já para outra estrutura onde você, desimportante é ótimo, né? O que não é tão importante nessa história toda, vai para nuvem, né? Então as velocidades, aspas, aéreas, é que tem que ser garantidas para, quando eu precisar, baixa rápido. E você percebe pela utilidade humana, pela utilidade do ser humano, tanto com S como ser humano, com C, como eu gosto de dizer, essa coisa funciona, quer dizer, você tem muita... O ser humano é capaz... Junta lixo, junta jornal, coisa, sabe aquela coisa do século? O cara junta jornal em casa, que tem a minha idade, juntando jornal em casa, vai pra puta que pariu. Então, para juntar lixo dentro de telefone, de smartphone... É campeão, né? Eu sou um juntador de lixo de aplicativo em computador, cara. De vez em quando eu tenho que limpar tudo aqui, okay? Porque tem tanta porcaria que eu vou baixando, testando, ver se funciona melhor que o outro. E, de repente, tem 400, 500 aplicativos que não sabe pra porra nenhuma. E a gente é assim, a gente é, né, coletor, né? Agregador, fica colecionando. Colecionador de porcaria. Só ia falar sobre o negócio da nuvem. Se você for um ser humano com C ou com S... e quiser ouvir um Spotify no meio da rua, por exemplo, na sua conexão 3G, 4G, né, se você morar no Rio ou em São Paulo, você vai ter dificuldades, cara. Infelizmente, voltando ao assunto da semana passada, a gente tem... Aqui? Né, e nem precisa ser da Taylor Swift. Exatamente. Muito bom. Vamos adiante, mas a próxima pauta me preocupa um pouco, porque o Laguna escreveu um review sobre Interstellar que eu não vi ainda. Dois. Também não vi. Então, o aviso em vermelho continua valendo, porque eu também não vi, então no spoilers. Então o Laguna foi o único que viu aqui, né? Laguna, cala a boca. O Laguna falando sozinho. Não, porque é sacanagem com os nossos espectadores, né? Aliás, Cardoso, a tua piadinha do começo do programa já não vale mais, viu? O número de espectadores já passou o número da edição do programa. Aí, houve uma grande alegria. E houve a great rejoice. Ô, Laguna, apenas se resuma a uma coisa, o filme é bom ou não? mas... Não. Tá bom. Beleza. Só que a gente precisava saber. Não, é ótimo, é maravilhoso. As 3 horas, olha, se passa em 1 hora, você nem sente que são 3 horas, viu? Ótimo. Entendo por que alguém faz um filme de 3 horas, mas nesse caso eu acho que eu entendo. Vale. 3 horas vale. Ah, você nunca assistiu o Lawrence da Arábia? Tem mais de 3 horas e meia, cara. Não, o Lawrence da Arábia não é um filme, cara. É uma maravilha, aquilo é uma obra-prima. Também tem outros filmes de 3 horas. Vento Levou tem 3 horas e meia, quase 4. Então, 10 Mandamentos tem 3 horas e cacetada também. Retorno do Rei deve ter umas 3 horas e meia também. É muito forte. Lista do Schindler também tem quase 3. Reza a lenda que quando o Kasdan estava chegando com os rolos do Lawrence da Arábia, ele tropeçou, caiu e aí foi formar, foi criada a minissérie. É, cara. Olha, se a gente for acreditar no Neil deGrasse, né? Ele só fala o seguinte: ó, se fosse pra morar do lado do buraco negro, eu nunca ia fazer um treco desse. Esse é o spoiler. Uma coisa só sobre o visual. Tem uma parte lá no visual que eu acho que supera Cosmos, mas assim, só vocês vendo mesmo pra crer. Mas é filme, não é sério, o orçamento é diferente. É diferente, né, tudo é diferente. E outra coisa, filme... Não, mas filme, é que tá, é porque no caso de... 2001 eu já começo a me arrepiar. É. E outra, falando no Neil deGrasse Tyson, ele repetiu o feito que ele fez ano passado com Gravidade, né? Desceu o pau no filme, de outra vez. Não, mas... ele falou bem, ele falou que a ciência do filme foi... Ele foi muito mais light do que Brasil. Muito mais light. Ele estava reclamando de algumas incoerências científicas no filme. Só 23 incoerências científicas, nada demais. Por exemplo. Vamos adiante, que esse papo tá perigoso aqui, soltar um spoiler aqui. O Laguna tá segurando ali. Tá doido pra falar, contar. Então vamos para a pauta número 3, que é do Ronaldo. Essa história é inacreditável. É um site que faz o streaming de 73 mil câmeras IP de segurança. Que supostamente são seguras, mas o infeliz esqueceu de mudar a senha que veio de fábrica e esse outro malandro está transmitindo tudo. E tem, parece que, 1000 câmeras aqui do Brasil, é isso, Ronaldo? Tem umas 1000 e poucas câmeras do Brasil, cara. Não é engraçado, é triste, na verdade, né? Assim, escroto. O que acontece? O cara compra a câmera IP, instala, esquece de tirar a senha padrão e tá usando. Só que, claro, esse cara que fez esse site, ele fez ele como um princípio, é que ele fez ele como um aviso para as pessoas se tocarem, para aprenderem a trocar a senha de equipamentos quando eles compram, né? Então, o que ele fez? Ele só compilou, ele pegou por modelo, descobriu qual que era a senha padrão de cada modelo de câmera, acessou os IPs e viu que dava pra fazer streaming, e compilou tudo num site só. Isso é tão feijão com arroz. Uhum. Teve uma época que eu tava sem ter o que fazer, e aí eu descobri que as câmeras do Alerta Rio, do Alerta Rio não, tinha umas câmeras da Prefeitura do Rio, do Trânsito, uhum, você via câmeras, umas 40 ou 50 câmeras espalhadas pela cidade. Elas tinham um endereço fixo. E aí eu fiz uma página em que eu peguei todos os endereços das câmeras e montei. E aí você tinha uma visão Dr. Manhattan do Rio de Janeiro. Era muito legal. Postei no blog durante um tempo, ficou liberado assim, depois eu tirei. Mas isso acontece direto, cara. É o clássico. Ninguém vai se interessar, quem é que vai ligar pra isso? Eu fiz um teste, um PLC, né? O famoso POC. Approval of Content, né? Tem um condomínio aqui, o meu, mas os condomínios aqui do lado, vários prédios, um do lado do outro, tal, não sei o quê. E a NET foi a primeira que chegou aqui e fez um puta do carnaval, né? Thompson pra todo mundo, né? Adivinha. Claro. Puta, 90% era admin 1, 2, 3, 4, cara. Tava sendo de todo mundo aqui. Era um inferno. Né? Aí eu como subsíndico do prédio aqui, saí distribuindo pra turma. Olha, regrinha do jogo. Por favor, mude esse treco. Mude a senha. Não sei como fazer. Chama o cara. Faz o chamado, abre o chamado, deixa o cara vir, explica, você muda essa porcaria. Cara, 90% dos prédios, dos apartamentos aqui, tudo com admin 1, 2, 3, 4. E outra, continua a mesma coisa, cara. Você flutua aí, vai estar de novo. É. E aí você passeia pelo site, tem de tudo. Tem via pública, tem hall de entrada, tem hall de empresa, tem quarto de criança, quarto de adulto. Tudo você imaginar, cozinha, tudo você imaginar, você encontra ali. Aí a gente começa a acreditar em Scorpion. Entendeu? Mas aqui é mais imprudência do que hackerismo, né, cara? O cara simplesmente jogou uma busca no Google, achou os endereços, sabia qual que era a senha padrão dos modelos das câmeras e comprou tudo num site só. O que ele fez é simples, mas o que chamou a atenção é que É a quantidade de câmeras num lugar só, fazendo streaming 24x7. É. Ah, falando em Scorpion, parabéns pro roteirista do último Scorpions, cara. Usou a batatinha. Eu não vi nenhum episódio ainda. O Cardoso elogiou num post. Eu tenho que começar a assistir. Usou o saquinho de batatinha frita e tal, não sei o que, vibrando no vídeo pra dizer o que o cara tava falando no vídeo, que não tinha áudio. Porra, eles estão mantendo o ritmo da série? Não foi só no primeiro, não, aquele... Estão mantendo, cara. Legal. Assim e tal. Tem que dar uma levada também na brincadeira, porque não dá pra levar muito a sério. O Toad escreveu um pouco sobre esse negócio de capturar o áudio pelo saquinho de batata frita, que certamente inspirou a galera do esporte. Foi, verdade. Claro, com certeza. Muito bom. Foi aquela que a turma pegou, né, Leon? Qual foi a universidade? Foi a universidade que os caras fizeram isso aí. Vamos lá, próxima pauta. Galera, não usem as senhas. Bom, nenhum leitor do meu beat vai fazer isso, mas se tiver alguém caindo de paraquedas aí, não use a senha padrão da sua câmera IP, por favor. Pauta número 2 da semana. A China continua fazendo coisas lunáticas. A China foi pra Lua de novo, Cardoso, e tirou aquela bela foto, né, do lado escuro da Lua, com a Terra aparecendo no fundo. O que mais que a China andou fazendo lá na Lua? Ah, eles foram só pra dar uma volta. Foi dar uma volta e voltar. Essa foi mais importante. Vou ali na Lua, volto logo, né? Porque eles queriam testar, ou porque eles estão planejando uma missão para trazer amostras. Eles querem pousar um robô na Lua, coletar amostras e trazer de volta. Coisa que só foi feita pelos russos há, sei lá, 200 anos atrás. Luna foi em 62, 63, acho que foi quando baixou o banheirão lá. E agora que eles foram testar a sonda deles e outras tecnologias, eles falaram, já que a gente vai testar o sistema de reentrada e outras coisas, vamos testar também navegação. Aí eles mandaram a sonda para ir até a Lua, orbitar a Lua, pegar um empurrão gravitacional e voltar. E nessa brincadeira, eles levaram a primeira missão espacial de Luxemburgo. Caramba! Toma, tinha um Brasil. Equipamento. Luxemburgo tinha um equipamento, não técnico, pô, fechou. O Luxemburgo é mais rico. Tinha um equipamento na sonda, na parte do foguete lá que foi descartada, que foi desenvolvido em Luxemburgo. E aí depois ele... relógio com diamantes, tal, alguma coisa do gênero. Depois a sonda voltou, fez uma reentrada em alta velocidade, usou uma técnica russa de ficar entrando e saindo da atmosfera para diminuir a velocidade, ao invés de entrar de uma vez, e pousaram na Mongólia, numa área, uma área de 50 metros, dentro do previsto. Aí sim. Nesse caso aqui, acho que... E aí, quando você coloca... Aí quando você coloca 30% de brasileiro na história, aí não funciona. Aqueles do Observatório Nacional? Não! O satélite brasileiro, ele é 70% chinês, 30% brasileiro. Isso eu sei. O problema é que os 30% brasileiros respondiam por partes importantes, né? Porra, 30%? A explosão do bicho não foi culpa dos brasileiros, cara. Não foi aí, cara. O problema é que entrou em órbita, né? Cara, pé frio, não adianta. Não dá pra racionalizar pé frio. Luxemburgo não deu pé frio para a China, cara. Olha, se bem que a gente teve um processo de viagem espacial interessante, que foi mandar o nosso querido astronauta brasileiro para lá, né? E não deu errado. Estatisticamente, somando... Uma coisa legal aí, é o único cara que aprendeu tudo de uma Space Shuttle e aprendeu tudo de uma Soyuz. É. Entendeu? Não, o cara que aprendeu dos dois lados, acho que é o único que passou por isso, cara. Porque ele treinou, ficou anos lá, porra, treinando lá na NASA, tal, não sei o que, subindo a Space Shuttle. Aí a grana não deu, né, não deu pra pegar o carro, não deu pra pegar a limusine, então vamos pegar o táxi, o Fusquinha mesmo, né? Fusquinha. Brasília 77, Ou melhor, cara, 67. É triste você ler o relato do Marcos Pontes falando que quando ele via o pessoal da NASA nos corredores, ele desviava pra não ter que ficar respondendo perguntas. Pergunta idiota, cara. Tipo, pô, quando é que vocês vão pagar? Quando é que vocês... Pô, tem que, cadê o dinheiro? Cadê o equipamento que vocês prometeram que iam fazer? Isso. Cardoso, você lembra quanto é que era o valor dessa porra toda? O treinamento dele, mais o equipamento a ser feito? Que, pô, o equipamento a ser feito era legal, vocês têm a tecnologia, você sabe, dá pra construir aqui, tá aqui a era grana, uma o projeto, de metal. Tá aqui tudo. Eu tenho um serralheiro na minha esquina que faz aquela... Não, é bem isso, não tem diferença, não tinha nada. Só custava tantos milhões, não chega nem a centena, não dava centena de milhões, entendeu? Ou seja, e era assim, compromisso, data marca, que a gente chama de milestone, cumpre até aqui, paga, cumpre até ali, paga, cumpre, o Brasil foi assim, não deu ainda, vai treinando o garoto aí, pior de tudo foi isso, vai treinando o garoto aí. Assim, tipo, o cara foi lá, ficou na tua sala pra ficar uma semana, ficou um mês, ficou 2 meses, ficou 2 anos lá, cara. Exato. E ninguém fazia nada, cara. Até que a NASA se encheu o saco e mandou ele passear. Lógico. E persona não grata na ISS. No mesmo período que o Brasil tinha que fazer aquela porcariazinha que não era nada, era num módulo safado, sem vergonha, que era uma unidade de bosta. Tá? O Canadá fez o braço robótico duplo. Exato. Aí, como se não bastasse, tempos depois, o Observatório Europeu foi fazer parceria com o governo brasileiro. A NASA avisando pra eles que não faz isso, que vocês vão se dar mal, ignoraram, e deu no que deu, né? Deram outro calote e foram chutados de novo. Não é, que também tem um detalhe, todo mundo tem uma puta de É uma merda. A gente tem duas coisas malucas no Brasil. Uma chama-se Barreira do Inferno e a outra é lá, a atual lá, o que explodiu. Como é que é o nome? Lá, a Terra do Sarney. Lá. Alcântara. As duas porras são hiperestratégicas. São os dois melhores pontos de lançamento que você possa imaginar nesse continente. Tá? Então, existe um molho grande, brutal, do tipo, todo mundo quer plantar uma porretinha ali pra lançar. E o governo brasileiro fica de... Não é bem o governo brasileiro, a porra dos militares fica naquela história de que aqui não, aqui é meu, isso aqui é... Porra, faz a porra do acordo, cobra o que você quer e claro. Funciona, faz funcionar, porra. Claro, entendeu? Subsidia isso, mano. Depois de denunciaram o terrível acordo com a NASA abaixo imperialistas americanos. Aí fizeram um acordo com a Ucrânia. Aí descobriram que o acordo com a Ucrânia era exatamente o mesmo acordo que fizeram com a NASA. Exato. Aí repetiram o acordo com a China. Que é a mesma merda. Pior, cara. No caso da Ucrânia foi pior mesmo, porque a gente... O caso da Ucrânia era utilizar tecnologia velha que, que funciona. E no caso da China, foi comprar a tecnologia do longa marcha lá, tá, do lançador deles. Não é nem do lançador, é dos protótipos do lançador, que são os pequenininhos, tá, comprar essa tecnologia para tentar recuperar o que perdeu, né? Porque o brigadeiro que tomava conta do projeto brasileiro de desenvolvimento de lançamento, de veículo lançador, chegou na época lá atrás, cara, isso aí vamos lá para a década de 70, comecinho de 80, finalzinho, comecinho de 80. Esse brigadeiro chegou e falou assim, ó, o programa brasileiro para lançador, né, tem que ser isso, precisa dessa grana, caralho, caralho. Os caras chegaram, banana pra você, né? Deram bananão. Sabe o que ele fez? Catou tudo, tirou o time de campo. Esse cara foi consultor da fabricação lá no Iraque dos escudos, tá? Não. Que não são muito precisos, mas funciona, tá? Começou, fez os veículos lançadores, os pequenininhos da Imbel, que ficaram por lá, fizeram veículos lançadores menores. Esse cara foi o que ganhou dinheiro nessa porra toda. Ele virou consultor internacional, senhor das armas, manjou? E esse cara abandonou completamente a história do desenvolvimento aqui no Brasil. E sumiu. Eu conheço um cara só que passou pelo sistema de la área de desenvolvimento de lançador aqui, de foguete ou de aba 4. Esse cara tá abandonado, tá fora do esquema, tá completamente fora. Não tem mercado no Brasil para ele trabalhar. Ele tá trabalhando como engenheiro de outra coisa, tá? E ele me deu a história inteirinha. Cara, os caras simplesmente rasgaram e perderam todos os projetos. Perderam todos os projetos por causa de picuinha política. Do tipo, ah, não sei o quê, rasga o acordo, faz com o outro. Porque daí o cara tirava a grana dele, pau na bunda, né? Largava a mão pro outro. E é assim, desde lá de trás. Então, não conseguiram ficar com nenhuma tecnologia na mão, não conseguiram fazer desenvolvimento de porra nenhuma que prestasse. E ficam insistindo em reinventar a roda. Tá tudo pronto, caralho. Verdade. Entendeu? O Brasil é custa, bom. Né? Custa mais, custa menos. Agora. Mas tá tudo pronto. Os caras não conseguem colocar uma porcaria na banda KU, caralho. Verdade. Tá? Ah, foi um inferno, cara. Isso desanima. Qualquer pegar garoto que vem conversar comigo, quer fazer eletrônica, quer fazer aeronáutica, quer cuidar não sei o quê. Falei, gente, pô, não é aqui, vai embora. Não fica por aqui, cara. Fica. Não fica, não vai conseguir fazer nada. Verdade. Saco, porra. Tô de saco cheio. Você já começa a ficar cansado dessas merdas. Vamos para a primeira pauta da semana, top 1. Ah, não. Opa, peraí. Calma. Lembrei de uma coisa. Quem é que vai ver o negócio da Roseta? Porra, tô terminando. A Roseta, porra. Eu pensei que a gente fosse gravar amanhã pra falar sobre ela. Se deu tudo certo, cara. Eu tô aqui acompanhando aqui, vindo maluco. Deu tudo certo? Cardoso que deve estar de olho também. Ainda não. Vai ser. Daqui a pouco começa às 7 horas do inferno, cara. Vamos terminar o programa antes disso. Vamos falar agora da situação caótica do fornecimento, do abastecimento de água da cidade de São Paulo, que, segundo o Cardoso, pode ser que vire, né, o estilo Mad Max. Aí, o Cardoso apresenta pra gente uma ferramenta muito legal que mostra o nível exato do sistema Cantareira. Então, conta aí pra gente, Cardoso, como é que é isso. Ah, isso é legal. Um cara fez um sistema open source de visualização dos dados da Cantareira e de outros reservatórios de São Paulo. Todos eles, tá? Tá tudo crítico, né? Não, tá. Não estão todos críticos, não. Pessoal no interior tá legal, só a capital que tá se fudendo. É que variando. No interior o pessoal não capta de manancial, o pessoal no interior, principalmente o pessoal de Olímpia, Noroeste, São Paulo, Olímpia, Lins, o Diabo 4, capta direto do aquífero Guarani, entendeu? Aí já é outro papo. Uhum. A turma da Petrobras, na década de 50, fez uns furos a 3 mil metros de profundidade para buscar petróleo e deu água. E até a década de 70 xingaram isso feito louco. Só que tem um detalhe, essa água desde a década de 70 é a salvação da lavoura do interior paulista. Literalmente a salvação da lavoura, né? Literalmente. Apesar de ser uma água dura, principalmente lá em Lins, onde eu estudei engenharia, a água lá é bem dura, muito cálcio, muito sódio, muito sais diluído nela. A gente tinha até um laboratório de água. Água, né? Não, mas tinha água. Chegava a 35 graus de temperatura na superfície. Catava de 3 mil metros. Carta, pega, e até hoje tem. E os caras são tão legais lá em Lins, Olímpia e tal, que os caras têm parque aquático hoje em dia lá. Tem uns 3, 4, 4 parques aquáticos em cada cidade, pra você ter ideia. Virou centro turístico. E agora os caras estão com solução, né? De furar em Campinas. Perfurar em Campinas para capturar a água do aquífero Guarani, que é Eu acho que não aquífero. É uma boa, porque você sabe que a água em Campinas tem problema. É, tem esse detalhe. Lá é água, com certeza. Lá é água, lá é mesmo. Não tô brincando, isso é sério. A água em Campinas tem uma contaminação de excesso de hormônio feminino. Não é zoeira. Bota no Google. Não é zoeira, não. Peraí. Não, é sério isso. Mas como que aconteceu isso? Que é zoeira, não é. O pior problema que existe, em São Paulo, na região, porque São Paulo, como o estado de São Paulo, trata muita água, tanto água de manancial como água de reuso, vamos dizer assim. Vai. O Tietê aqui, por exemplo, é um esgoto, tá? Aqui em São Paulo. Tanto que aqui em São Paulo nem tanto, porque ele já é quase que todo bloqueado na cidade de São Paulo, mas ainda tem alguns corguinhos que chegam aqui que vêm de outros municípios que não tem tratamento algum. Aí vem, tá? Mas mesmo com o tratamento que se tem, e aí lá na frente do Tietê, no Alto Tietê, na realidade, no Baixo Tietê, desculpe, o Alto Tietê é aqui, o Baixo Tietê é lá para o interior, o Tietê, tá, além de tudo, está recebendo outros afluentes, óbvio, mas a carga que ele recebe, o grande problema de todo o processo de água, desde qualquer captação, tanto São Paulo, Brasil, Estados Unidos, de Água 4, é uma coisa chamada hormônio, e não é feminino, tá? É o problema da pílula que a mulherada toma e mija. Simplesmente, essa porra não tem como tratar e como separar, tá? E é brutal a contaminação hormonal que tem. Vide Campinas. Pega qualquer água que você tiver aí, você vai ter, até em águas tipo Evian, essas coisas todas, vai ter contaminação hormonal. Então é basicamente por causa da pílula? Isso. Não tem outra, não é outra coisa, não. É pílula, não é menstruação, não é porra nenhuma. Esquece, é pílula. Mulherada mija. 50% da população mundial, um pouquinho mais, mija dentro de rio. Vai pra rio, vai pra água. A água, psh, e essa porra não sai. Entendi. Caralho. Puta merda. Caralho, não. Esse concentra em pílulas. Caramba, ah, gente, muito bom. Eu sabia da contaminação, mas não imaginava que era que a fonte não, era justamente. Não, a mental é essa, não tem como tratar. Não tem como tratar. Não é mulherada tomando muito banho, não. Não, não é não. Não é banho feminino, não. Não. Nem é banho teatro. Bom, estamos chegando ao final de mais uma Sala da Justiça e antes nós temos a nossa tradicional roleta russa. E a roleta russa dessa semana são os pinguins, porque os cientistas estão fazendo umas pesquisas numa colônia de pinguins usando um pequeno pinguim robô assassino, quer dizer, não é assassino, o Cardoso está brincando no poço, mas um pequeno happy fit, digamos assim, simpático. O Sérgio caiu, espero que ele volte a ponto de votar, mas Cardoso, primeiro conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse pinguim. Ah, é um robozinho, quer dizer, um carrinho de controle remoto com uma aparência de bebê pinguim para enganar os pássaros idiotas e poder chegar perto e escanear as etiquetas RFID deles. Eles descobriram que se você ficar apurrinhando os pinguins, você estressa e você altera o comportamento. Fizeram pesquisa disso. Não adianta nada. É tão engraçado que os caras foram pesquisar se cientistas afetavam o sono dos pinguins. Aí eles chegavam perto dos pinguins e cutucavam os pinguins com varetas para acordar os pinguins. Aí realmente... Aí fica... né? Se não acordasse, ia ser muito esquisito. Mas eles vão alterar o comportamento dos pinguins que não, eles não querem alterar. Lote de pinguins que come, que trepa com pinguins. Eles usam o robôzinho para poder ver quais são os hábitos deles naturais, sem estressar, sem alterar. Que mais ou menos isso, né? Então, comer pinguinzinho novo e trepar com pinguim morto é o hábito natural deles. Caralho, Sérgio, mas o que está acontecendo com você? Mas isso é verdade, cara. É comportamento. É verdade, pinguim é um bicho tarado, cara. Tu acha que pinguim? Caralho, tu acha que pinguim ruim é só o de Gotham? Não, senhor, pinguim é assim mesmo, cara. Tortinho. É parecido com golfinho. Golfinho é um filho da puta que tem um excelente departamento de marketing. É, assessoria de imprensa forte. Sabe disso, ele adora mulher, né? Mulher entrou dentro d'água é com ele mesmo. Pior que é. Ah, já disse o Boto, deixa pra lá. Mas então, vamos votar aqui. Mas o Boto pegou a caça-quice, ninguém pode culpar ele por isso. Pegou, o Boto pegou geral daquele filme. Mas vamos lá, galera. O robô é uma iniciativa legal ou não? Yay ou nay? Yay. Eu voto yay, eu acho muito legal. Mas em tudo quanto é canto sempre se utilizou disfarce, né? Agora tem robô, né? Mas antes você usava-se algum disfarce, alguma coisa, pra você botar uma câmera lá, né? Alguma coisa parecida pro pinguim. Até os caras, pô, até pra caçar os patos não usavam, os caras não usavam a pitinha de pato. Sim. Pata, entendeu? É a mesma coisa. A não ser, a não ser quando é temporada de caça com coelho. Exato, aí é diferente. Hortelino troca a letra que eu diga. Ô, Patolino. Apesar desse disfarce do robozinho tá bem Scooby-Doo, os pinguins caem e não ficam estressados. Então é válido. Ninguém disse que pinguins eram pássaros inteligentes. Exatamente. Olha, um pássaro que não voa, que nada, e mora no frio, eu não considero que seja alguma coisa muito inteligente. Pra ele deu certo, né? Oswald Cobblepot não gostou disso, meu amigo. Tá, e daí, o que, que ele vai fazer? Ops. Ops. Peraí, como é que é? Aqui assim, o copo pote, né? É meio assim. Você votou, Laguna? Ah, eu voto yay. Eu acho válido sim, disfarçar um pinguinzinho e tal. Aliás, a série Gotham é só sobre o pinguim, cara, e tá muito boa. Eu pelo menos gostei. Agora tem gente que diz, não sei o que, não vou passar do primeiro episódio e tal. Bom, enfim. Ah, então foda-se. Cara, se eu for passar do primeiro episódio, nem discute, cara. Tá no quinto já. Cara, se a pessoa não assistir um pouquinho pra dar uma chance. Paciência. Olha, não, eu achei até interessante, que eles estão mostrando vários vilões juntos, né? O Enigma trabalha na polícia também, né? O Charada. Isso. Tá lá. Eu fui assistir com a expectativa zero e tô gostando. Então, a expectativa zero é sempre um ótimo tempero para séries e filmes. É pegar aquilo. Ah, você conhece a história, então nós vamos contar uma outra faceta, né? Ah. Pronto, um seriadinho. É, também não adianta se a gente vai esperando o Citizen Kane, cara. Vai curtir o negócio, entendeu? Eu não precisa levar nada para sério. Pior, não é nem esperando o Cidadão Kane, nem esperando o Batman, do... né, cara? Não. O cara chega querendo ver o Batman. Não vai ver o Batman, cara. É o Dark Knight Rises, caralho. Cadê o Nolan, porra? Esse pessoal fica querendo ver o Batman, querendo ver o Batman. Se você visse o Batman até a década de 60, você ia odiar o Batman na década de 60. Exato. Até a década de 60, da década de 30, até 40, 50, 60. O Batman da década de 60, o da televisão eu gostava, porque eu sou velho. Mas quase não tão velho quanto. Mas eu gostava muito do meu gato do muito isso. Não, eu também, porra. Caralho. O Kevin Smith fala isso. Toda geração acha que o Batman deles é o Batman e é o padrão, exatamente. Todos exato. Os outros estão errados. A galera atual acha que o Batman do Nolan é o Batman e o Batman do Tim Burton, que ridículo. Olha eu só. Eu gostava do Batman do Tim Burton, mas eu tenho que admitir ridículo. Que o Batman do Nolan é melhor, cara. Não, o Batman do Tim Burton era... Não, eu particularmente eu gosto muito do Batman do Tim Burton, principalmente... Eu Zero gosto Zero. Também, mas eu vou pular... O deslocado era o Michael Keaton, né, cara? O Batman do Tim Burton, a gente estava há décadas sem ter um Batman. É. A última versão cinematográfica do Batman era o Batman decente, do Adam West. Exato. E ele foi um Batman... super dark pra época, super sério, e foi um fenômeno muito maior do que qualquer outro filme de super-herói comparado com hoje. Verdade. Na época ninguém esperava pra Carlos, isso. Só discordo uma coisa, o Super-Homem foi mais chocante. Acho que o Super-Homem foi assim... Super-Homem... É o primeiro, cara. O Super-Homem do Reeves foi assim... Porra! Super-Homem! Até que enfim, alguma coisa decente. O Super-Homem, ele resgatou... ele resgatou o filme de super-herói. Que simplesmente não existia a sério na época. O que eu faço a comparação é o seguinte. Eu faço até uma comparação. Porque quando pintou o Super-Homem, já era adulto. Bem adulto. Já era velho, pessoal. Então, passou o Super-Homem, eu falei assim, pô, legal, resgatou aquela coisa, todo mundo que leu história em quadrinhos gostaria de ver o seu super-herói, né, funcionando, né? E, pô, funcionou. Pra gente, naquela época, funcionou, os efeitos estavam bem, estavam bonitinhos, passáveis. Até umas besteiras lá, que todo mundo sabe hoje, datado, tal, um monte de erro, cabo pra lá, cabo pra cá. Mas funcionava. Até eu entendo porque a turma gosta de Homem de Ferro, Thor e tal, essas porra toda. Não tem problema. O Super-Homem foi de 78. É isso. Qual foi o filme de super-herói? Foi o Batman lá em 90, quase, né? 89. 89, porra. Quase 90. Então, é diferente. Foram 11 anos. Então, mas nesses 11 anos a gente teve algumas coisas diferentes que fez a cabeça do pessoal. Blade Runner, teve umas porcariadas todas e deu uma resgatada. Mas não é super-herói. É outra parte. Não é super-herói, mas teve até Star Trek, tá? Que deu uma mexida e tal. Mas não era o super-herói, né? Quando pintou o super-herói do Batman, funcionou tanto que o pessoal achou que o Coringa do Jack Nicholson fosse, porra, um puta Coringa. É o Coringa, né? Ah, mas também mas que referência de Coringa que eles tinham na época? Eles tinham o Romero da série do Batman. Pura, que era o mais engraçado, que era mais legal. Feira da Fruta. Feira da Fruta depois. Mas o Romero era muito fanfarrão, cara. Cara, mas, o Jack Nicholson mandou bem, cara. Mandou bem. Até o Michael Keaton, surpreendentemente, manda bem nos dois primeiros filmes. Eu ainda acho o segundo filme, como o Danny DeVito de Pinguim, eu acho melhor ainda do que o primeiro. E aí depois desandou tudo com o Joe Schumacher e o Kilmer, George Clooney, agora essa história que estão soltando agora, de que não é em Gotham, vai ser em outra série, mas que o Jared Leto vai ser o Coringa, eu gostei. É um filme... total de insanidade que funciona. Uhum. É um filme que os vilões da DC trabalhando pro governo, não é isso, Ronaldo? Acho que é isso. Esquadrão Suicida, alguma coisa assim. Isso, isso. Exatamente. Suicide Squad é o Coringa. Mas Coringa no Esquadrão Suicida? Caramba! É que pela Rock. É uma coisa interessante o negócio de cinema, né? Tô pensando aqui, por exemplo, o conceito de blockbuster, né? Eu lembro direitinho quando pintou os Western Spaghetti, que tal, que eram os blockbusters da década de 60, 70, né? Uhum. Ele pintou aquele Sam Peckinpah, né? Que ele pegou, deu uma mexida. Ele saiu do faroeste. Meu Ed será a sua herança e tal. É, como é que é? Horse, né? Como é que é? Eu não lembro o nome original agora, deixa eu ver aqui. Cara, o meu nome chamado Cavalo e tal. Essas isso, coisas. Então, cara, começa a trazer os negócios tão agressivos. Aí o Robert Cimino trouxe a guerra do Vietnã também no mesmo pé, né? Então era os grandes blockbusters, né? O Deer Hunter, né? Uhum. O Caçador de Viado, que virou outra coisa aqui no Brasil. Ah, só contando, era The Wild Bunch, O outro era o Cimino com os filmes de guerra. E também, porra, Operação França, trazendo os caras, conseguiram. Esses eram blockbusters, tipo, filme violento, pesado, pegado, porque era assim, década de 70, querendo ou não querendo, tava pesado o negócio, era porrada tudo quanto lá. Era nos Estados Unidos, o nego sendo assassinado, era Nixon pedindo demissão do cargo, entregando pra Deus, era a Brigada Vermelha na Europa, era o Ira explodindo coisa para tudo quanto é lado. Então, a década era pesada, né? As ditaduras do Hemisfério Sul, pau na África, pau no Oriente Médio, pau no Oriente, tudo era muito pesado. E os blockbusters eram mais em cima disso. Tanto que, na hora que começou a amenizar, que foi a brincadeira do... Foi aí, acho que vamos utilizar aquela brincadeira, né? O divisor de águas, na realidade, foi um grande divisor de águas. Foi o Tubarão, foi o primeiro blockbuster. O Tubarão foi o primeiro blockbuster, né? Buster, assim, então, depois... que... Caralho, que coisa diferente! Legal pra caramba, tal, não sei o quê. E ele criou essa expectativa do filme de verão, né? Que foi mais engraçado. Foi ficar todo mundo esperando um certo período do ano pra que os filmes de grande diversão, que, pá, não sei o quê, que dessem susto, que mexessem com isso, mexessem com aquilo, entrassem. E aí foi quando apareceu. Justamente retomaram super-heróis e tal. E foram substituindo. E hoje em dia só tem super-herói, caralho. Presta atenção. Você não tem mais um blockbuster que não seja nessa linha. Os caras hoje anunciam com 5 anos, 10 anos de antecedência os filmes que vão soltar, porra. É, não é como se tivesse saído um Interestelar agora, essa semana. É? É verdade. Exatamente, porra, Sérgio. Tem um monte de filme foda, cara, agora rolando. Não, eu sei, eu sei que tá rolando, mas é um ou outro, você pinça, você consegue pinçar. O blockbuster tá trabalhado em cima de um processo industrial, presta atenção. Sim. É a mesma coisa das animações, estão todas estruturadas num processo industrial. Pô, o Interestelar é assim, passou um filme, abriu uma porta lá atrás, na parte de pesquisa espacial, é o que eu falo, você vai ter Gravidade, você vai ter Interestelar, você teve outro lado lá, Autômata, o outro filme também que fala sobre transferência lá, Transcendência e tal, que cuida dessa parte de ficção científica, que trazendo essa brincadeira de trazer o cara, misturar com máquina, jogar pra dentro de máquina, nós vamos ter boom dessas porcariazinhas, assim, dessa temática. Hoje a temática é tecnológica e super-herói. Te prepara que vem mais coisa aí. Pô, tem 400 filmes anunciados até 2020, né? Enfim, vamos respirar, porque muita coisa pela frente. Gente, chegamos ao fim, mais uma Sala da Justiça. Queria agradecer imensamente a vocês, membros do júri. Muito obrigado. Quero agradecer a galera que tá ligada na gente até agora, quase 10h40 da noite. Semana que vem a gente tá de volta. As considerações finais de vocês. Um abraço, galera. Falou, galera. Até semana que vem. Só mais um recado. Assinem nosso feed. Assinem o feed do SciCast, que essa semana o último episódio está muito bom. Estamos subindo nas paradas no iTunes. Então assinem a gente por lá, deem nossas 5 estrelinhas, deem as 5 estrelinhas pro Sala da Justiça. E é isso aí. Meu recado pro pessoal é beba moderadamente, use camisinha, tá? Seja coerente, pare para pensar, analise os dois lados da face da moeda, as duas faces da moeda, tá? E não acredite em tudo que o Cardoso falar ou tudo que eu falar, tá? Não é sempre nem, assim. Nem eu. As verdades não estão nos extremos, muito pelo contrário. Verdade, isso aí. Então é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu!